Panorama Agrícola para 24 de novembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 24 de novembro, noite de lua cheia e este é o Panorama Agrícola. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Márcio Peixe. E o nosso ditado é: contra fatos não há argumentos. Uma dica para você aprender a fazer a barba. Professor da Terra fala sobre análise do solo, preste atenção. E na entrevista desta quarta-feira, assistência técnica e extensão rural na região do Contestado e no Planalto Norte de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Após o banho, quando a pele do rosto está úmida, ou à noite, quando o rosto tem mais oleosidade natural e a pele está relaxada, é o melhor momento para os homens fazerem a barba. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato hoje é com Jurandir Largura, que é presidente da Unitagre, uma cooperativa que presta serviço de assistência técnica e extensão rural e recentemente foi escolhida pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para prestar serviços nos territórios da cidadania em Santa Catarina. Jurandir Largura, quais os trabalhos que a Unitagre irá fazer nesses territórios? Bom, segundo a tomada, é assistência técnica àquelas famílias, né, mais carentes. Que sabe, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele converge os trabalhos para aquelas famílias que estão, assim, um pouco isoladas ou afastadas da assistência técnica. As famílias mais pobres, né? Aquelas que não têm o alcance lá, assim, tão fácil da assistência técnica oficial das prefeituras. É esse o objetivo do MDA, é levar eles à integração social, né? E até, de certa forma, cultural, dentro do programa do governo. E quais as regiões de Santa Catarina que serão atingidas? É o meio-oeste Contestado e o Planalto Norte. Ali tem aqueles municípios que já são selecionados para esse tipo de trabalho, né? Então, a Unitag acabou sendo escolhida através de um processo de licitação. A gente, então, acabou fazendo um projeto e entregando para o MDA um atendimento àquelas propostas que eles têm, né? E que tipo de trabalho, Jurandir, a Unitagre irá fazer nesses municípios? Olha, veja bem, então, primeiro será feito um diagnóstico das propriedades, uma visita técnica que eles chamam, e que a gente chama de levantamento, e ver o que a família tem, o que ela faz, o que ela não faz, e a potência, a dificuldade que ela tem. Aquele trabalho de extensão igualzinho a Ipagre faz, né? E a Caresc que também fazia, fazer aquele levantamento, aquele contato, e daí, junto com eles, formar grupos assim de trabalho e definir, afinal, assim, o que eles precisam realmente da assistência técnica, indo até a formação de grupos para a comercialização dos seus produtos, né? Então, lá no Contestado, se dá dando grande importância para o leite, né? Que tem muita gente produzindo leite lá. Então, encaminhar a orientação para melhorar as condições de produção de leite daquele grupo lá, de agricultores de todos aqueles municípios, tentar convergir para a cooperativa ou então entregar, assim, onde tem já essas usinas, né? Então, vai ser uma assistência técnica de base bem importante. Eu acho que o Ministério da Agricultura, aí no caso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabou acertando fazer esse projeto. Vamos ver até o final, né? Na verdade, assim, o que se vai fazer também é a orientação para o plantio de alimentos. É o milho, o feijão, esses alimentos básicos que também vão compor a alimentação escolar, né? Então, tudo o que a alimentação escolar requer, Então, esses agricultores vão ser orientados para produzir e vai ser facilitado a compra pelas prefeituras desses produtos. Então, esses agricultores pequenos vão acabar orientados pela Unitagri fazer esse tipo de trabalho, a produção desses alimentos. Então, são duas linhas assim importantes lá no contestado, né? E também, se puder, fazer o trabalho de agregação do produto, beneficiamento, compotas, aquelas coisas assim, para facilitar a venda também na cidade, né? E a conservação, né? Esses produtos em compotas, assim, o tal do beneficiamento, né? Que é feito. É dentro dessa linha, né? Dentro dessa linha que a gente quer trabalhar, e é isso que o MDA também está pedindo. O projeto prevê quantos anos, Jurandir? A princípio é um ano. São 12 meses. Nós devemos trabalhar com 38 técnicos nas duas regiões, né? E durante um ano você vai fazer esse trabalho. E ali diz assim, na licitação, poderá haver prorrogação. O que quer dizer isso? Se o trabalho se conduzir bem e que essa família sentir necessidade que a Unitagri continua, com certeza o governo vai injetar mais recursos para a gente continuar o trabalho na sequência. Espertamente nós devemos tentar fazer alguns grupos de trabalho, quem sabe pequenas associações, de cara logo, né? Tentar fazer associações para que eles se mantenham unidos e em grupos consigam então se autoajudar, né? Já que são pessoas com mais dificuldades, né? Financeiras, né? E também vão, com certeza, eles vão ter benefícios do PRONAF, de financiamento também, que a gente tem técnico para fazer, já temos o convênio com o Banco do Brasil, que nós temos 40, 50 técnicos no estado todo já treinados para fazer os planos de crédito direitinho, né? E esse trabalho de assistência técnica começa quando? Bom, como a gente não tem a data certa, a gente acabou vencendo as licitações agora, tem uns 15, 20 dias que foi feito, dado o resultado, né? Eles não têm previsão. A gente acredita que seja para o início do ano que vem, né? Mas a gente não sabe, eles não sabem informar. Isso que depende do governo federal liberar, né? Os recursos já estão alocados, já estão previstos, né? E, então a gente não tem noção de quando começa, realmente não. A gente está esperando que seja janeiro. Perfeito. Agradecemos então a Jurandir Largura, presidente da Unitagri, uma cooperativa de assistência técnica e extensão rural, que vai prestar esse trabalho junto a municípios e a agricultores do Planalto Norte, da região do Contestado, aqui em Santa Catarina. Obrigado, Jurandir, pelas suas informações. Obrigado, Mauro, e eu agradeço a oportunidade que a rádio está me dando, e muito obrigado. Fique agora com o Professor da Terra. Olá, amigo agricultor. Hoje vamos conversar um pouco sobre análise do solo. A coleta e análise de amostras de solo deve ser feita pelo agricultor sempre com a devida antecedência para o próximo plantio e deveria se tornar um hábito dos agricultores. Veja por quê. A análise tem dois grandes objetivos: a correção do solo ou a adubação anual de manutenção. Quando é para a correção do solo, em áreas ainda não utilizadas ou de pousio, ou já utilizadas há 5 anos ou mais, os resultados nos permitem calcular a necessidade e as quantidades para corrigir a acidez dos solos. Isso é importante porque solos ácidos, que é o caso da maioria dos solos brasileiros, dificultam para as plantas a absorção dos nutrientes, prejudicando seu desenvolvimento e a produtividade. Além da correção da acidez, a análise também permite calcular as quantidades de macronutrientes, como fósforo e potássio, entre outros, necessárias para corrigir e equilibrar sua presença no solo. No caso da acidez, a aplicação e incorporação de calcário ou outro produto deve ser feita com 6 meses de antecedência ao plantio, para se ter um bom efeito. Já para a chamada adubação de manutenção, que é anual, e depende das exigências nutricionais do tipo de planta que vai ser cultivada, o cálculo leva em conta estas exigências, ou seja, o que a planta vai precisar e o que existe naquele solo. Se faltar, temos que repor. Ela é feita a cada plantio, porque qualquer cultivo feito vai retirar uma certa quantidade de cada nutriente do solo e que, portanto, deve ser reposto a cada plantio. Isso sem falar dos micronutrientes e das condições físicas e orgânicas do solo. Um solo com boa estrutura orgânica, grumoso e não compactado ou erodido, são características desejáveis e importantes para o sucesso de qualquer lavoura. E é sempre também bom saber o porquê que a gente tem que fazer essas coisas. Então, não esqueça da análise regular de solo na sua propriedade. Converse com o técnico ou extensionista aí no seu município. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.